respeita o sentimento. Ai, bebê. A noite sonhei contigo, lembrei do amor que perdemos. O amor que tanto sofri, agora estou te perdendo. Você dizia que me amava, mas pra outro se entregava. Por isso que o nosso amor não deu em nada. Talvez não saiba que te amei, por isso sempre chorei. Mas você nunca me amou, agora eu sei. Sua boca me dizia eu te amo, mas era de outra alguém que gostava. Por isso que o nosso amor não deu em nada. Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver. Eu sou até o fim, mas não quero você. Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver. Eu sofri até o fim, mas não quero você. Pisa, maltrata, machuca o dono do bar. A ver, estúdio! Passamos uma noite amando e a outra brincando. Das juras de amor que fizemos, mais de mil planos. Você dizia que me amava, mas era de outra alguém que gostava. Por isso que o nosso amor não deu em nada. Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver. Eu sofri até o fim, mas não quero você. Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver. Eu sofri até o fim, mas não quero você. Cachaça, sarrabui. Desce mais uma pra mim, companheiro. Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver. Eu sofri até o fim, mas não quero você. Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver. Eu sofri até o fim, mas não quero você.